Quer fingir que sofre? Eu sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz de inocente, mas tudo bem. Te quero do meu lado, porque eu sei, não tem sentido viver sem teu amor. Eu sempre te levo comigo aonde eu vou. Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer. Eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Você me deixa triste. O que fazer? Essa solidão insiste em me fazer lembrar. Não preciso de mais nada, de mais ninguém. Se você está comigo, oh, tá tudo bem. Não tem sentido viver sem teu amor. Eu sempre te levo. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Isso não é certo, mas te aceito assim porque estou num deserto, sem saber pra onde ir. Eu só quero ser feliz. Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco. Amor.